Salve, salve, pedindo licença mais uma vez. Satisfação total a você que está escutando. Sem maquiagem, sem simpatia, chegando pra representar. Conhecimento, informação, dedicação, sem ostentação, sem ostentação, sem ostentação, sem ostentação. A você que identifica, tamo junto na missão. Em busca de justiça, respeito e igualdade. Nesse mundo cheio de ódio, maldade e pilantragem, eis aqui um a mais que luta pelos nossos direitos. Dignidade a todo ser humano. É assim que tem que ser. Guaxupé, Minas Gerais, Brasil. Que a fé em Deus seja seu escudo. Que Deus abençoe cada guerreiro, cada guerreira que me escuta nesse momento. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. É a luz da sabedoria, mano Igor. Coração por a rima, por a rima, por a rima. Sejam bem-vindos.